cancela do meu peito a saudade de eu de casa. Quase me pega de jeito, mas eu não perdi a paz. Passei a mão na cordiona, recebi ela cantando. Saudade virou de volta e foi embora chorando. A saudade é um bichinho que rói o peito da gente, mas quando eu abro a cordiona, não tem saudade que aguente. Tive amor de verdade e jurei não mais amar. De tanto sentir saudade eu aprendi a cantar. A saudade traiçoeira chega sempre em hora errada, mas no peito de quem canta, saudade não faz morada. A saudade é um bichinho que rói o peito da gente, mas quando eu abro a cordiona, não tem saudade que aguente. Que a saudade mata, mas isso é que eu quero ver. Eu só sei que ela maltrata, nunca vi ninguém morrer. Amar alguém que está longe, só eu sei o quanto custa. Mas com a cordiona nos braços, a saudade não me assusta. A saudade é um bichinho que rói o peito da gente, mas quando eu abro a cordiona, não tem saudade que aguente.